camaradas, pá. Os homens da luta querem aqui homenagear, pá, todos os revolucionários do passado. Todos aqueles homens e mulheres que fizeram da sua vida uma vida em prol dos outros, pá. Que enfrentaram sacrifícios gigantescos, pá, muitas vezes pagando com a própria vida por defenderem o bem comum, pá. Por não se calarem perante as maldades, as injustiças, a exploração do homem pelo homem, pá. Os homens da luta querem homenagear aqui aqueles que enfrentaram poderes imensos, pá. Muitas vezes sozinhos, pá, contra tudo e contra todos, pá. Desafiando reis, pá. Desafiando presidentes, pá. Desafiando leis, pá. Muitas vezes desafiando aquilo que outros diziam que era a vontade de Deus. Estes revolucionários foram o garante de algumas liberdades que temos hoje, camaradas, é preciso não esquecer, pá. Estes camaradas, com a sua luta infindável, conseguiram resultados históricos, muitas vezes muitos anos depois de terem vivido, pá. Estes camaradas eram, na verdade, a vanguarda do povo, pá. Para si nada queriam, apenas o bem comum, a felicidade na terra. Defendiam valores como a solidariedade, pá. Valores como a liberdade, pá. Valores como a fraternidade, a igualdade, pá. E muitas vezes por essa luta morreram, pá. Camaradas muitas vezes anónimos, que não se calavam, pá. Camaradas que sabiam que a derrota era certa, pá, mas que a vitória será nossa, pá. E são esses que hoje aqui queremos recordar, para que continuem vivos no nosso coração, camaradas, pá. Camaradas como o grande Che Guevara, pá. Camaradas como o grande Pancho Villa, pá. Camaradas como o grande Chico da Cuf, pá. Camaradas como Rosa do Luxemburgo, pá. Camaradas como Bakunin, pá. Camaradas como Proudhon, pá. Camaradas como Álvaro Cunhal, pá. Camaradas como Zeca Afonso, pá. Camaradas como Salgueiro Maia, pá. Camaradas como La Passionária, pá. Como Ascasi do Ruto, pá. Camaradas corajosos, pá. Camaradas que deram o corpo às balas, pá, para que o povo pudesse erguer-se contra a tirania dos opressores, pá. E os homens da luta querem aqui homenageá-los, camaradas, pá, não a chorar, pá, mas a dançar, pá, e a cantar, pá. Porque é assim que se homenageiam os heróis, pá. Portanto, camaradas, alegria. Porque isso nunca nos podem tirar, camaradas, pá. O sorriso da cara, pá. A alegria, pá. A dança, pá. A música, pá. As nossas vozes em uníssono a cantar, pá. Pelo direito a sermos felizes, camaradas, pá. Podem-nos tirar o pão, camaradas. Podem-nos tirar o teto que nos abriga, pá. Podem-nos despedir, pá. E humilhar, e bater, e matar, camaradas, pá.